Cristo. Capítulo 15. Unção, a marca da verdadeira pregação do Evangelho. A unção é algo indefinível, indescritível, que um velho e renomado pregador escocês descreveu da seguinte maneira. Às vezes, aparece algo na pregação que não pode ser atribuído ao tema ou à maneira do pregador expressar-se. Não se pode descrever o que é, nem de onde surge, mas com uma violência doce, traspassa o coração e os afetos e brota diretamente da palavra. Se existe alguma maneira de obter-se tal coisa, é pela inclinação daquele que prega as coisas divinas. Chamamos isso de unção. É essa unção que torna a palavra de Deus viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração, Hebreus 4:12. É essa unção que leva as palavras do pregador a tal ponto, dando-lhe agudeza e poder, criando um atrito que chega a chacoalhar muitos em uma congregação morta. As mesmas verdades foram ditas no rigor da letra, suavizadas pelo óleo humano, mas nenhum sinal de vida, nenhuma pulsação, tudo tão pacato quanto os túmulos e os mortos. Nesse ínterim, o mesmo pregador recebe o batismo dessa unção. A divina inspiração sobre ele, a palavra de Deus adornada e inflamada por esse poder misterioso e as pulsações da vida têm início. A vida que acolhe ou vida que resiste, a unção permeia, convence a consciência quebrando o coração. Essa unção divina é o traço que separa e diferencia a pregação do Evangelho verdadeiro de todos os outros métodos de apresentar a verdade e que abre uma grande fenda espiritual entre o pregador que a possui e aquele que não a possui. Ela endossa e fecunda a verdade com toda a energia de Deus. A unção é simplesmente por Deus dentro de sua própria palavra e dentro do pregador. Pela atitude da oração poderosa, grandiosa e contínua, a unção é potencial e pessoal para o pregador. Ela inspira e aclara seu intelecto, dá firmeza, percepções renovadas e poder para avançar. Dá ao pregador poder de coração e esse poder é maior que o poder da mente, além da ternura, da pureza e do fluxo forte que sai do coração por sua ação. Alargamento, liberdade, plenitude de pensamento, integridade de caráter e simplicidade de expressão são os frutos dessa unção. É comum o zelo ser confundido com a unção. Aquele que tem a unção divina será zeloso pela própria natureza espiritual das coisas, mas deve haver muito empenho, sem que o mínimo de unção lhe seja adicionado. Empenho e unção se parecem em alguns aspectos. O empenho pede prontamente ser substituído ou confundido com a unção, e isso sem ser detectado. É necessário um olho espiritual e um senso espiritual para discriminar tal coisa. O empenho pode ser sincero, sério, ardoroso e perseverante. Trata das coisas boas com vontade. Busca-as com perseverança e encoraja com ardor. Põe nelas o seu vigor, mas nenhuma dessas coisas alça voo mais alto do que a mera humanidade. O homem está aí, o homem todo, com tudo o que possui de vontade e coração, de cérebro e espírito humano, de planejamento, trabalho e conversas. Ele estabeleceu para si mesmo algum propósito que o dominou e busca avidamente dominá-lo. Pode não haver nada de Deus nisso, pode haver pouco de Deus nisso, por haver nisso muito do homem. Ele pode apresentar apelos em defesa de seu propósito zeloso que agradam, tocam, movem ou sobrepujam com a convicção de sua importância. E em todo esse empenho, pode prosseguir com maneiras mundanas, sendo impulsionado pelas forças humanas, seu altar construído por mãos terrenas e seu fogo aceso com chamas terrenas. Disse de um pregador de dons bastante famoso, cuja interpretação das escrituras servia seu gosto ou propósito, que ele se tornava muito eloquente em relação à própria exegese. Então, os homens crescem excessivamente em relação aos seus próprios planos ou movimentos. O empenho pode ser egoísmo simulado. E quanto à unção? É o indefinível na pregação que faz a pregação. É aquilo que distingue e separa a pregação de todos os meros afazeres humanos. É o divino na pregação, torna a pregação aguçada para aqueles que precisam de agudeza. Goteja lentamente, tal qual o orvalho, sobre aqueles que precisam de refrigério. A unção foi bem descrita como espada de dois gumes, fio de têmpera celestial, dobradas feridas abriu, reluzente a seu corte, divinal. Foi a morte para quem se atolou na lama, foi a vida para quem pranteou o pecado, inflamou e silenciou a contenda, guerreou e pacificou o íntimo. Essa unção não vem ao pregador no estudo, mas no retiro em secreto. É um lento gotejar originado no céu, que vem em resposta à oração. É a emanação mais doce do Espírito Santo. Ela fecunda, derrama-se, amacia, permeia, corta e abranda. Carrega a palavra como dinamite, como sal, como açúcar. Torna da palavra um amenizador, um arrumador, um revelador, um esquadrinhador. E faz do ouvinte um réu ou santo. Faz chorar como uma criança e viver como um gigante. Abre com a mesma delicadeza o coração e a bolsa, e ainda tão vigorosamente quanto a primavera abre suas folhas. Essa unção não é uma dádiva do espírito humano, não se encontra nos saguões da instrução. Nenhuma eloquência pode cortejá-la, nenhuma diligência pode ganhá-la, nenhuma mão clerical pode conferi-la. É dádiva de Deus, é o anel com seu sinete entregue a seus próprios mensageiros, é a dignidade cavalheiresca dos céus concedida a legítimos e bravos escolhidos, que buscaram essa honra ungida com muitas horas de oração, banhada em choro e em luta. O empenho é bom e impressionante, o espírito humano tem talento e grandiosidade, o pensamento inflama e inspira, mas é preciso um dom mais divino, uma energia mais poderosa que o empenho. O espírito humano ou o pensamento para romper as cadeias do pecado, para ganhar o coração depravado dos homens distantes de Deus, para reparar as brechas e para restaurar a igreja para os antigos caminhos de pureza e poder. Nada senão essa unção santa pode realizar tais coisas.